Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Só Nikiti agora então, irmão. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Apocalipse Now, Jurássico de tão clássico, caótico até o caos psicológico, que daqui é o Ártico. Eu sou o puto que mais tosse no carro, com olho vermelho até o nervo ótico. Cadê o código? Of course, Marros, não é Morse. Porque eu ganhei 5 microfones na The Source. Eu e meus amigos, familiar é o inimigo. Por isso estranho no ninho, cheguei onde quis, mas não guardei o caminho. Speed Freak na pista, sem rastro, sem lastro. Best, voando baixo, Speed Gustavo Black. Guindastes da arte de atarra chart. Meu pasto não é mato, eu laço meu gato. Acredito no agricultor assentado, mas se invadir meu quarto eu mato. Com meu braço armado, de dura e rima, eu puxo o pino da granada. Não é nada prejuízo, leve pro peso pesado da firma. Fodo, explodo, pum, e aí saiu de cima. Pra não atrasar lado de quem rala, monta cavalo. Brabo no pelo, na crina, mata um leão todo dia. O stress e o seu cabelo dentro da pia. Helena Rubinstein, maqueia meu gen. Denzel, o Frankenstein, de raças vira lata. A mercê das traças, máfia que mata. A nata da sociedade brasileira rata. Só faço show de graça se for em ação de graças a Deus, ao ser humano. Por favor, se para Sara, na minha área, na minha praça. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Um abraço pros irmãos, um beijo pras prima, obra-prima. Aulas de Kung Fu, Jiu-Jitsu, Judô, boxe, esgrima. Filho da puta que nem é o Ninho, muda o clima. Fui em Portugal, Japão, Nova York, ainda vou na China. Igual a qualquer neguinho brasileiro, eu tô o dia inteiro na esquina. Sirvo sopa com estricnina, vou botar você na lista da IBM dos nazistas, ainda pego as minas, fumando sem semina. Rubinstein, here we go again, Babylon by bus. Please don't stress us and blood the sweet sound of the goodies calling me Gus. Original. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Nikiti Fiti, D2 Black Healing Speed. Dupla dinâmica de Niterói.